Essa é uma história verdadeira. Aconteceu com um anão que, voltando para casa depois de comprar pão, se deparou com o seguinte fato. Um belo dia, enquanto eu lurcava um pouco no bê, um certo fio me chamou a atenção. Era uma pica do Defio com texto enorme depois, e lá fui eu para ler qual era do anão. Um texto verde com setinhas separando os fatos que descreviam uns relatos de Dardó. Enquanto eu lia, minha alegria ia pro saco, nos olhos lágrimas e na garganta um nó. Parecem que já fazem de propósito pra eu ficar mal. Fiquei bal. Para com isso, anão, na boa, meu humor tava legal até eu ler essa porra. Sentimentos, meu B não é bal, caralho. Sentimentos, deixa de ser tão falho. Sentimentos, eu não quero saber se sua pitanga te traiu com bombadão descolado. Sentimentos, depósitos de palavra. Sentimentos, debutante de novo não. Sentimentos, sem essa de tristola e sad frog, anão. Para de forçar depressão. Ué, ué, ué, ué. Sentimento de cu é rola, lasca!